dia é muito emotivo para mim. É o primeiro dia em que eu me sinto fragilizado. O meu projeto caiu hoje. Portanto, eu estive hoje no PDR 2020. As posições extremaram-se e, portanto, não vou ter ajudas absolutamente nenhumas. E há força para continuar? Há força para continuar e eu não vou baixar os braços. E uma coisa eu posso garantir, eu não quero ver os telejornais a abrirem, a acusarem os autarcas, a acusarem os comandantes de bombeiros, porque nós todos sabemos quem são os responsáveis. E, portanto, não podemos permitir que isso aconteça.